Na manhã desta sexta-feira, dia 1º de março, no auditório da Ditran, foi realizada a assinatura da escritura da compra e venda do prédio do Banco do Brasil, antigo BESC, que abrigará as futuras instalações da Biblioteca Pública Municipal e também do Centro Cultural de Gaspar. E juntamente nessa reunião, foi dado início ao mês de aniversário do município de Gaspar. Prefeito Kleber Vandal, dois atos importantes para a cidade nessa manhã? Pois então, Gil, amigos da Rádio Sentinela do Vale, momento importante, a abertura, né, do mês de festividades por conta dos 85 anos de emancipação político-administrativa do município de Gaspar e iniciamos com um ato, né, de compra do prédio do BESC, né, o prédio que abrigou o banco do BESC até um tempo atrás e agora a gente adquiriu esse prédio e ali vai ser abrigado a nova biblioteca pública Dom Daniel Ostins. Né. A biblioteca hoje está num espaço alugado, né, improvisado, escondido, né, e ali a gente vai ter um local realmente adequado, a gente vai precisar fazer algumas reformas, adaptações, mas sem dúvida alguma um espaço adequado é importante e necessário para que a gente possa ter um espaço destinado para os nossos alunos, para os nossos professores, para toda a nossa comunidade que desejarem utilizar a biblioteca com livros, enfim, com os eventos que acontecem ali também. Sem dúvida alguma, um grande e importante avanço, um importante passo no sentido de qualidade de educação aqui em Gaspar. Prefeito, dia 18 de março, aniversário da cidade, 85 anos de emancipação política e administrativa de Gaspar. É verdade, dia 18 é o ápice, né, das nossas comemorações, é o desfile comemorativo aqui de Gaspar. Sem dúvida alguma, um momento importante a gente celebrar, né? Deixar o convite a toda a nossa comunidade, a toda a nossa população para participar aqui do centro, aqui no centro do desfile. Sem dúvida alguma, há motivos, né, de a gente comemorar, de festejar uma data extremamente importante para a nossa cidade. Secretária da Educação, Zilma Sansão Benevenuti, também presente nessa sexta-feira, nessa assinatura da aquisição do prédio do antigo BESC para ser implantada a Biblioteca Pública Municipal e também o espaço cultural aqui da cidade. Então, hoje a gente fez a abertura, Gil, do mês de comemoração de aniversário dos 85 anos de emancipação do nosso município. E essa abertura a gente fez com a assinatura, então, da escritura da aquisição do antigo prédio do BESC para ser a sede da nossa Biblioteca Pública de Gaspar, a sede do nosso arquivo histórico, da nossa diretoria de cultura, e para que a gente possa ter esse espaço mais aberto para a comunidade, num espaço mais visível, porque a nossa biblioteca já existe há muitos anos, mas está num espaço que não é do município, é um espaço locado, né? E a partir de então a gente vai reformar aquele espaço e tornar então um espaço oficial da nossa cultura do município. E nesse dia de hoje a gente foi um momento muito rico de abertura, porque junto com essa assinatura a gente teve a presença da professora Leda, que pesquisa Gaspar, a nossa história, e nos deu, então fez um momento de retrospectiva das marcas políticas do desenvolvimento do nosso município, da nossa responsabilidade nesse desenvolvimento. Secretário, nos 85 anos de Gaspar, a Secretaria Municipal da Educação estará mais que envolvida nesses eventos que serão realizados, especialmente no desfile no dia 18. Isso mesmo, né? Nós temos uma programação vasta que está sendo divulgada por vocês da imprensa, por nós no site da Prefeitura, e durante todo o mês de junho, de março, a gente vai ter toda uma programação. Outro momento forte vai ser o desfile do dia 18 de março. E gostaria de aproveitar essa oportunidade e convidar toda a população para vir prestigiar, fazer, assumir a festa da comemoração de Gaspar, estar junto, porque nós vamos comemorar Gaspar, nós somos Gaspar. E esse dia é um dia de integração de toda a população de Gaspar. Então vai ser um dia muito bonito, um desfile muito lindo e que será com certeza ainda mais com a presença do público. Do auditório da Ditran, falando sobre a assinatura da escritura de compra e venda do prédio do Banco do Brasil, antigo BESC, que abrigará as futuras instalações da Biblioteca Pública Municipal e do Centro Cultural de Gaspar, e também falando sobre o início do mês de aniversário da cidade, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.